Semanal da Rádio Oeste, todas as segundas-feiras, entre as 22 e as 24 horas. O programa de hoje será dedicado na primeira hora a temas soltos e na segunda hora vamos ter um mixtape do Mr. Teaser, que é DJ e colaborador do Cubo. Começamos então o nosso programa de hoje com Depeche Mode, o tema Heaven, que faz parte do último álbum de 2013. Yeah. Passagem agora para uma banda portuguesa, chamam-se Julie de Carcassakers, o tema chama-se Wait by the Telephone e são de uma editora Pataca Discos. Para trás ficámos com uma recordação de Danny Vegas, o tema Dirge, que faz parte do primeiro álbum de 1990, intitulado The Continual Sessions. And heart-shattered new shades. Oh, but I've never been fond of surprises. Itchy, sloppy, shaved teenage face has something about it. She said, just wait by the telly. Just wait by the telephone. Just wait by the telly. House to get her a Mustang. It might be a bit out of range, but no harm to try. Oh, why would you think I'd be into those old cars? I know all the routes by heart. I know you're not surprised. I just wanna mess you up. up with the coin, into the wishing well. You make a point, I make a yell. I am alive, I make a yell into the wishing well. She is back into the wishing well. She is back into the wishing well. I'm a very spell, I'm a very spell, I'm a very spell. Mudança para ritmos mais dançantes aqui no Cubo, com Crystal Fighters in the Summer, banda basca habitué aqui no Cubo. Agora a passagem para East Tropical, tema novo do álbum I'm Living, chama-se Dancing Anymore. E informamos também que esta banda já é uma das habituês aqui no Cubo e faz parte da editora francesa Kitsune. Oh, Ultrapassada a primeira meia hora do programa de hoje do Cubo, para trás ficámos com três músicas seguidas. Iniciámos com Jungle Jungle e o tema Life's a Beach, depois com Naked and Famous e o tema The Sun, e terminámos com Portugal The Man, Atomic Man. Agora já estamos a ouvir um novo tema de verão, trata-se do novo single da Chic, chama-se Lotta Love e faz parte da coletânea Picnic 2 da Disco Texas. You come and you do my shit's in my legs. continuamos em português, aqui no Cubo, agora com Memória de Peixe, banda das Caldas da Rainha e que faz parte da editora Lovers and Lollipops. Ouvimos o tema Estrela Morena e agora estamos a ouvir o tema Fish Tank, que faz parte do álbum 2012 com o mesmo nome, Memória de Peixe. We'll be right back. ouvimos DeLorean, banda espanhola, que nos vai visitar esta semana, mais propriamente sexta-feira, no Festival Paredes de Coura, dia 16 de agosto. Portanto, podendo ir, não percam. Agora já estamos a ouvir Chic Chic Chic e o tema One Girl, One Boy. Terminar a primeira hora do Cubo, terminamos com Daft Punk e o tema Lose Yourself to Dance, que faz parte do último álbum Random Access Memories. Pode-se dizer que existe vida além do Get Lucky neste álbum. Portanto, a primeira hora do Cubo termina por aqui. Fiquem aí para a segunda, temos aí um mixtape fresquinho do Mr. Teaser para vocês ouvirem. Take my shirt and just go ahead and wipe. Iniciamos a segunda hora do Cubo com um novo tema de Glass Candy, chama-se Redhead Feels More Pain e faz parte da coletânea After Dark da Italians Do It It Better. O resto da segunda hora fica a cargo do colaborador e DJ e nosso amigo Mr. Teaser, que nos apresenta uma mixtape eletrónica feita para o Cubo. O Cubo volta na próxima semana, à mesma hora. Fiquem por aí. Gum and candy. Oh, what to do? You put some in the sack. Now you wish you could put it back. You say they got theirs if you don't get yours. So, so sad. There's some sweet melody from the past. Settles in your heart at last. Some erosive mist of lost times adds a bitter twist to the story of your mind. Figurines, toys and marines.

don't care, 'cause I'm working out my body, working everywhere, riding on those rhythms like they're calling my name. It doesn't need a degree, 'cause I got no shame. Forget about class, forget about taste. Shake it, shake it, shake it all over the place. We'll be right back. I'm born a disaster bastard. You could chip my tooth, tell me what to do, just like the last one.